Deus está comigo. Porque Ele me ama, diga. Porque Ele me ama. Deus está contigo. Deus está contigo. Porque Ele te ama. Deus está conosco. Deus está conosco. Ele tem cuidado de nós. Deus cuida de mim. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, eu sentia mesmo, desde ontem à noite, me preparando, que o Senhor queria nessa manhã realizar toda uma obra de cura para nós podermos experimentar o toque de Jesus, dele, pessoalmente, e assim aprendermos que é nele que temos que buscar a nossa cura, a cura dos nossos, é nele e é somente nele que nós precisamos buscar a solução para os nossos problemas, para o seu problema, para o problema dos seus. E não ir buscar em outros lugares, onde não está o Deus vivo e verdadeiro, onde não está o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde não está Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porque há lugares onde se fala de Jesus, onde se fala de Deus, mas na verdade não é o Deus vivo e verdadeiro Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, onde se fala de Jesus, mas não Jesus, o Filho de Deus, Deus e homem, nosso Salvador, no qual encontramos salvação. Então, por isso o Senhor quer nesta manhã realizar no nosso meio uma manhã de cura, cura muito profunda. E daí eu fiquei admirado como o Senhor já foi na frente e inspirou para Salete esta passagem que ela leu para nós. Vou pensar-lhes as feridas. Esse pensar-lhes aqui é um termo clássico que equivale a curar a ferida, cuidar da ferida para que ela seja curada. Vou pensar-lhes a ferida, todo o cuidado que aquela ferida precisa, e curá-los e proporcionar-lhes abundância de felicidade e segurança. Deixe que desde já a palavra de Deus vá tocando e curando você, porque a palavra de Deus cura. Os santos padres gostavam de dizer, santos padres são aqueles que vieram logo depois dos apóstolos, nos primeiros séculos da igreja, por isso que se chamam santos padres, os pais da nossa fé, que o mesmo Jesus que está na Eucaristia é aquele que está na palavra, e o mesmo Jesus que age na Eucaristia age na palavra. Então a palavra cura. Diga comigo: cura-me, Senhor, pela sua palavra. Cura-me agora, Senhor, através da sua palavra. Sei que tu estás na palavra. Cura-me, Senhor. Você viu o que Salete disse? Que o Senhor quer é que sejamos curados para adorar. E, ao mesmo tempo, adorar para sermos curados. Então eu vou dizer, por favor, repete comigo: curado para adorar. Adorar para a cura, para ser curado. Sim, Senhor, eu quero ser curado. Para te adorar. Eu quero te adorar, Senhor. A ti, somente a ti. Servir-te, Senhor. E somente a ti. Para ser curado. Daí, o texto que eu havia preparado, pega comigo, é do Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 21 e seguintes. Marcos 5, versículos 21 e seguintes. Acompanha comigo. Vai deixando que a palavra já vá operando em você. Depois nós rezamos, mas agora vamos deixar-nos tocar pela palavra. Tendo Jesus navegado outra vez para a margem oposta, de novo afluiu a ele uma grande multidão. Ele se achava à beira do mar, quando um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, se apresentou e, à sua vista, lançou-se-lhe aos pés, rogando-lhe com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem, impõe-lhe as mãos para se salve e viva. Você pode imaginar a angústia. Era o chefe de uma sinagoga. A sinagoga era como uma capela, uma igreja naquele tempo, onde as pessoas se reuniam, especialmente no sábado. Ele era o chefe da sinagoga. Seu nome era Jairo. Quando ele chegou a Jesus, veja o que diz a palavra de Deus: lançou-se-lhe aos pés. E se lançou-se-lhes, meus irmãos, não foi somente ajoelhar-se, não, ele prostrou-se, ele deitou no chão, ele sentiu o pó daquela estrada por onde Jesus vinha, ele sentiu a areia da margem daquele lago onde Jesus estava. E ele estava diante do impossível. Minha filhinha está nas últimas, vem, impõe-lhe as mãos para que se salve e viva. Eu já pergunto: qual é o seu impossível? Qual é o seu impossível? É com você? É com alguém por quem você está pedindo? Jairo estava diante de um impossível. Coloque agora, nesse momento, o seu impossível diante dele, do Senhor, o único Senhor. Jesus foi com ele, e grande multidão o seguia, comprimindo-o. Você pode imaginar uma multidão comprimindo Jesus por todos os lados. E agora siga com atenção o versículo 26. Ora, havia uma mulher que já por 12 anos padecia de um fluxo de sangue, sofrera muito nas mãos dos médicos, gastando tudo o que possuía, sem achar nenhum alívio. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Aqui, outro caso. Uma mulher, diante de um impossível, porque ela gastara tudo o que tinha, procurando médicos e médicos e médicos. E a palavra de Deus é muito clara: sem achar alívio, pelo contrário, piorava cada vez mais. Você está em uma situação assim, física, psicológica, espiritual? E é este o seu impossível? Você tem alguém que você ama e que você precisa, que você pede a Deus que seja curado, que você pede a Jesus que cure? Está nessa situação, você não vê melhora nenhuma, pelo contrário. Os sintomas mostram que vai piorando cada vez mais. Agora vem algo de bastante importante, muito importante. Tendo ouvido falar de Jesus, ela nem o conhecia de verdade, não o tinha visto. Ela ouviu falar de Jesus. Graças a Deus você tem muito mais do que ela. Mas se você está apenas ouvindo, se você apenas tem ouvido falar de Jesus, é a sua vez, é a sua chance, é o seu momento. Aproveite a hora e agora, para você, para aquele, para aqueles por quem você tem pedido, tem orado, tem apresentado ao Senhor o seu impossível. 27. Vou repetir o comecinho. Tendo ouvido falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão. Preste atenção nesse veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe no manto. Foi lá no manto, nas franjas daquele manto que os rabis, os mestres, usavam por cima, lá nas franjas. Por que que ela fez isso? Quando fala aqui em fluxo de sangue, não sei se você sabe, na verdade se trata de uma menstruação crônica. Imagine o estado daquela mulher, em menstruação crônica, perdendo sangue, perdendo sangue, perdendo sangue, 12 anos de tratamento. Mas uma coisa pior do que isto, na mentalidade dos judeus daquele tempo, a mulher menstruada, ela era impura. Portanto, nem se podia tocar nela. E ela evitava tocar em alguém, porque na mentalidade deles, a pessoa que tocava nela, ou ela tocava em alguém, essa pessoa ficava impura também. Precisava de purificar-se. Imaginou a situação interior desta mulher, de sentir-se impura, impura, impura, impura. E já eram 12 anos, meus irmãos. Não era um tempinho, não. Mas ainda, na mentalidade deles, a pessoa impura estava também afastada de Deus. Repito, na mentalidade deles. Pelo contrário, quando alguém precisa, quando alguém está doente, quando alguém está impuro, quando alguém está mesmo em pecado, Deus não se afasta, Jesus não se afasta. Pelo contrário, até eu vou usar a palavra, Ele persegue, Ele segue de perto essa pessoa, porque ela precisa mais do que os outros. Ela é como ovelha perdida. Então Jesus persegue, tanto quanto persegue a ovelha, procurando até encontrá-la e até trazê-la. Jesus faz assim, mas a mentalidade deles era esta. Então aquela mulher se sentia profundamente rejeitada de todos, e principalmente rejeitada por Deus. Imaginou? E eles pensavam, mentalidade deles, que quando a pessoa estava assim, rejeitada por Deus, na sua impureza, era por culpa da pessoa. Você imagina, além do sentimento de rejeição, o sentimento de culpa. Por quê? Por que razão? Por que fato você se sente uma pessoa culpada? O que aconteceu na sua vida que faz com que você viva com um sentimento de culpa? Estou lhe dizendo hoje, aliás, é o Senhor quem lhe diz, eu sou apenas o transmissor. Pegue essa culpa, esse sentimento de culpa que você tem, seja ele o que for, seja o que for que você tenha feito, que você tenha cometido. Eu não vou começar a descrever, porque é você quem sente. Aquilo que tem feito você sentir-se uma pessoa culpada, e por isso rejeitada, que tem vergonha de Deus, que não tem coragem de se aproximar do Senhor. O que é que tem feito você sentir-se assim? Deponha isso aos pés de Jesus. E todo o sentimento de culpa que você traz, e ao mesmo tempo todo o sentimento de rejeição de Deus, que não é verdade, Ele não rejeita você, coloque hoje, coloque agora aos pés de Jesus. E é isso que Ele quer. Foi por isso justamente que aquela mulher veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Somente isso. Versículo 28. Dizia ela consigo: se tocar ainda que seja na orla do seu manto, estarei curada. Que beleza! A fé daquela mulher, que apenas tinha ouvido falar de Jesus. Meu irmão, minha irmã, o Senhor quer hoje, principalmente, levantar a sua fé, talvez até pelo problema que você carrega, ter se delongado, e há tanto tempo você busca e não tem conseguido resposta. Talvez a sua fé baixou. Ou talvez você foi se acostumando com esta situação, e acostumando-se com esta situação, você já não crê mais. Você crê que Jesus cura, mas curar você desta situação, curar você dessa doença no corpo, essa doença da alma, essa doença do espírito, você já não crê mais. E aí está, desculpe, o desastre. A grande cura que o Senhor quer fazer em você é a cura da sua fé. Diga comigo: eu creio, Senhor. Eu quero crer. Eu preciso crer. Aumenta a minha fé. Faz crescer a minha fé. Eu creio, Senhor. Aumenta a minha fé. Porque eu quero. Porque eu preciso crer. Amém. Amém. Amém. Esse amém não é apenas um repetir. Esse amém é dizer: realmente eu quero, Senhor. E saiba, a palavra está fazendo o seu efeito. Esta palavra que nós estamos lendo está se realizando na sua vida, lá com aquela mulher, aqui, agora, com você, em você. 29. Ora, no mesmo instante, se lhe estancou a fonte de sangue, olha que maravilha, e ela teve a sensação de estar curada. Meus irmãos, ela tocou, nem foi em Jesus, foi na orla do seu manto, e ficou curada. Toque Jesus, ou deixa-me dizer melhor, Jesus está tocando você, porque a palavra dele, e a palavra é Jesus, e Jesus é a palavra, está tocando você, não apenas os seus ouvidos, não apenas o seu entendimento, não apenas o seu coração, ela está tocando você, o seu mal, o seu impossível, a sua doença física, espiritual, o problema de alguém por quem você está pedindo e você insiste tanto para que o Senhor venha, para que o Senhor intervenha, para que Ele haja, para que Ele cure. Saiba, creia, assuma e toque Jesus pela fé, e deixe Jesus tocar você. Creia nisso, que Ele está tocando. Diga comigo: eu creio, Senhor. O Senhor está me tocando agora pela sua palavra, e a sua palavra cura, e o seu toque cura, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Claro, se é outra pessoa, você já está pensando, mas hoje Ele quer que você experimente. Ele quer que você experimente. Trinta. Jesus percebeu imediatamente que saíra dele uma força curadora. E voltando-se para o povo, perguntou: quem tocou em minhas vestes? Olha a resposta dos apóstolos, que era lógica. Responderam os seus discípulos: vês que a multidão te comprime e perguntas quem me tocou? E ele olhava em derredor para ver quem o fizera. Agora você imagine a situação daquela mulher. Ora, a mulher atemorizada e trêmula, sabendo o que nela se tinha passado, veio lançar-se aos pés. Agora é ela que lança-se aos pés de Jesus. Veio lançar-se-lhe aos pés, contou-lhe toda a verdade. Mas ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu mal. É isso que Jesus está dizendo. Filho, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curado e ser curada do teu mal. Assuma. Você pode imaginar quanto tempo demorou-se isso, inclusive para a mulher poder contar para Jesus o que está resumidamente narrado antes, tudo aquilo que já fazia 12 anos que ela sofria daquele mal, que ela procurou médicos e não melhorava, gastou tudo e só piorava. Ela foi contando. Você sabe que nessa hora a pessoa quer falar, ela precisa falar. E fala. Versículo 36. Enquanto ainda falava, chegou alguém da casa do chefe da sinagoga, anunciando: tua filha morreu. Imagine a notícia. O que se passou no coração de Jairo? Tua filha morreu. Para que ainda incomodar o mestre? Humanamente era assim. A filha morreu. Para que ainda incomodar o mestre? Volta para casa, volta depressa. Porque a sua filha morreu, agora você tem que cuidar é disso. Nada valeu. Você não conseguiu trazer Jesus em tempo. Ela morreu. Imagina o que se passou no coração de Jairo. 36. Ouvindo Jesus a notícia que era transmitida, dirigiu-se ao chefe da sinagoga. O que foi que ele disse? Está aí, acompanha na Bíblia. Não temas, crê somente. Meu irmão, minha irmã, é isso que Jesus está lhe dizendo agora. Não temas, crê somente. Daí a palavra diz, 37, e não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E por que isso? Primeiro, Jesus precisava desvencilhar-se daquela multidão. Segundo, ele precisava apenas de pessoas de fé, que acreditassem. Por isso que ele pegou Pedro, Tiago e João, o seu irmão. Mas imagine o que vai acontecendo nesta caminhada. A notícia foi clara: tua filha morreu. Mas ao mesmo tempo havia outra voz, que era a voz de Jesus, dizendo a ele: não temas, crê somente. Repete comigo: não temas, crê somente. Repete para você, agora bem baixinho: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Jonas, não temas, crê somente. Eu creio, Senhor, aumenta a minha fé. Meus irmãos, nesse momento, Jairo não podia ouvir a voz da lógica, das pessoas que chegaram e das pessoas que disseram a ele: para que incomodar ainda o mestre? Tua filha já morreu. Essa era a lógica. Era voltar para casa e pronto. E terminou. E nada mais. Mas havia outra voz falando na mente, no coração de Jairo. Era a palavra de Jesus. E aí está o importante. Claro que somos pessoas lógicas, e nas questões humanas nós usamos a lógica, mas nas questões sobrenaturais, nas questões de fé, nós temos que ouvir a palavra de Jesus e não a palavra da lógica. Você entendeu? Hoje o Senhor está querendo fazer esse câmbio, essa mudança na sua vida. Deixar de ouvir a palavra da lógica, da inteligência. Claro, nós não desprezamos a inteligência, não desprezamos a razão, mas é o momento agora de ouvir, de guardar, de deixar que se mova dentro de nós e realize o seu efeito a palavra de Jesus. Não temas, crê somente. 38. Ao chegar à casa do chefe da sinagoga, viu o alvoroço e os que estavam chorando e fazendo grandes lamentações. Ele entrou e disse-lhes: por que todo esse barulho e esse choro? A menina não morreu, ela está dormindo. Não é que a menina estivesse dormindo, não, ela tinha morrido mesmo. É que para Jesus aquilo era apenas como um sonho, um dormir. Ele sabia o que ele ia fazer, mas riam-se dele. Contudo, tendo mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da menina e os que levava consigo, e entrou onde a menina estava deitada, segurou a mão da menina, imagine essa cena, e disse-lhe: Talita cum, que quer dizer: menina, ordeno-te, levanta-te. Talita cum. E imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar, pois contava 12 anos. Não era uma menininha, não era um nenê, já tinha 12 anos. Imediatamente a menina se levantou e se pôs a caminhar. A palavra de Jesus, a palavra de Jesus. E esta palavra está agindo agora. E segundo, porque Jairo, embora se passasse dentro dele um drama, em quem confiar? Ele chegou em casa, todo aquele alvoroço. Ele foi ao quarto onde estava sua filha, e ela estava morta. Mas Jesus lhe havia dito, e aquilo ressoava dentro dele: não temas, crê somente. E ele acreditou, ele acreditou, ele acreditou. Então, unindo-se o poder de Jesus e a fé de Jairo, meus irmãos, é nesse momento em que se une o poder de Deus. E o poder de Deus está sempre aí. O poder de nosso Senhor Jesus Cristo está sempre, está agora no nosso meio, está se exercendo neste momento no meio de nós. O poder de Jesus, quando ele se une com a sua fé, com a minha fé, o poder de Jesus se realiza. Concluindo, versículo 43. Finalzinho do 42. Eles ficaram assombrados. Ordenou-lhe severamente que ninguém o soubesse, e mandou que lhe dessem de comer. Daí Jesus voltou ao natural. Agora, ela já está curada, o que ela precisa agora é comer. Então, deem de comer a ela. Ele não quis que os outros soubessem. Porque imagine, ao contrário do que aconteceu com Lázaro, ele quis que todos ficassem sabendo, e fez diante de todos. Ali não. Foi por isso também que ele disse ao povo que a menina não está morta, ela dorme. Porque não era hora ainda de o povo aclamar como Messias. Ele tinha muito a fazer ainda pela palavra, para conquistar a muitos ainda. E aclamá-lo Messias diante de uma ressurreição que o povo viu, que o povo tocou, e atrapalhar a missão que o Pai lhe havia confiado. Veja que beleza. Jesus não quis dar show, de maneira alguma. Pelo contrário, ele mandou que não contasse a ninguém. É claro que acabaram contando. Muitos souberam, mas não foi naquele momento. Jesus não fez, e não houve nenhum alarde. Mas o impossível aconteceu para a filha de Jairo, e o impossível aconteceu para aquele chefe, para aquela mulher que sofria de uma menstruação crônica há 12 anos. Agora é o nosso momento. Padre, vem ajudar a gente a rezar. E abra o seu coração. Abra para valer o seu coração. Deixe Jesus operar e abra-se à fé. Quero convidar você a, do jeito que você está sentado mesmo, fechar os seus olhos e a desejar do fundo do seu coração fazer essa experiência com o Senhor. O Senhor que nos curou interiormente na oração da manhã, E o Senhor que quer concretizar agora, pela força da nossa adoração. Fomos curados para adorar, e adoramos para sermos curados. Eu quero até mesmo pedir que nós cantemos uma música de adoração, para adorarmos esse Senhor, que aquela mulher que teve o fluxo de sangue, adorou, acreditou, e ela ouviu da boca do Senhor: a tua fé te salvou. Você está curada, pode ir embora. A fé que Jesus provocou no coração de Jairo, e que o fato de Jairo acreditar contra toda desesperança e o desespero que já existia, porque a menina já tinha morrido, mas ele acreditou, foi um passo de adorar. Ele adorou a Jesus pela fé, e ele viu o milagre acontecer, e nós podemos cantar adorando a Jesus. Adorarei aquele que é, que foi e será, Deus, o Deus da minha vida. Exaltarei a Deus que me ama, amou e amará, aonde quer que eu vá. Cantarei glória, pois nem mereço conhecer-te assim. Mas não duvido, és tudo para mim. Adorarei aquele que é, que foi e será, o Deus da minha vida. Exaltarei ao Deus que me ama, amou e amará, aonde quer que eu vá. Cantarei glória, pois nem mereço conhecer-te assim. Mas não duvido, és tu. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu estou achando que nós estamos muito, sei lá, dispersos. Segue os seus braços e ofereça o seu corpo, a sua vida em adoração agora ao Senhor. O Deus da minha vida, canta. O Deus da minha vida. Adorarei ao Deus que me ama. Exaltarei a Deus que me ama. Amou e amará. Amou e amará. Aonde quer que eu vá, aonde quer que eu vá, cantarei glória. Cante forte. Cantarei glória, nem mereço conhecer-te assim. Mas não duvido, és tudo para mim. Mas não duvido, és tudo para mim. E eu quero convidar você a ir adorando ao Senhor nessa hora, a esse Deus que curou essa mulher com fluxo de sangue, a esse Deus que levantou da morte a filha de Jairo. E esse Deus que está diante de nós é o mesmo Deus, é o mesmo Senhor. Eu quero convidar você aí dizendo essas palavras de adoração, de louvor, de gratidão, de reconhecimento, de fé, diante da situação que você está vivendo, diante da realidade talvez tão difícil e tão impossível quanto esses dois casos que nos foi trazido na adoração, né, nessa pregação, e que agora nós colocamos diante da adoração. Como aquela situação de 12 anos de um fluxo de sangue, como aquela situação de morte. Mas vá adorando agora o Senhor, vá dizendo palavras de adoração a Ele, palavras de louvor, palavras de gratidão, palavras de engrandecimento, de reconhecimento, palavras que vão brotando do fundo do coração de alguém que nesses dias está sendo preparado para a adoração, está sendo preparado para o louvor e principalmente sendo curado para adorar. Então adore agora com as suas palavras, com a sua voz. Ergue os seus braços, erga a sua voz. Se você quer aumentar o volume da sua voz, você fique à vontade. Mas é necessário que nessa hora, diante dessa palavra, diante dessa pregação, que nós assumamos essa adoração, que nós rendamos ao Senhor esse culto de adoração nessa hora. Nós o adoramos em espírito e em verdade. Ele está no meio de nós. É promessa, é palavra de Deus. Onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali ele estará. E nós estamos reunidos no nome de Jesus. Ontem nós o adoramos na hóstia consagrada, na sua presença santa, viva, real. Mas hoje nós o adoramos em espírito, assim como o próprio Jesus disse àquela samaritana: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E nós adoramos agora o nosso Deus. Nós rendemos a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, em espírito e em verdade. Nós sabemos que Ele está no meio de nós, que Ele está presente aqui, que Ele está realizando o que Ele está fazendo, que Ele quer realizar, que Ele quer fazer, que Ele quer concretizar essa palavra. Por isso nós o adoramos agora, Senhor. Por isso nós o bendizemos, por isso nós o glorificamos, por isso nós rendemos ao Senhor todo o nosso louvor, a nossa vida, a nossa adoração, a nossa gratidão nessa hora. Nós rendemos a Ti, Senhor, o louvor que o Senhor merece, que o Senhor é digno. Nós sabemos que o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão alcança o Seu coração, porque foi para louvar, foi para adorar que nós fomos criados. O Senhor nos criou para o louvor, o Senhor nos criou para a adoração. Nós fomos criados para Te adorar, e por isso nessa hora, Senhor, nós rendemos a Ti o nosso louvor. Nós reconhecemos, Senhor, nós temos gratidão no nosso coração pela Sua presença. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus, independente daquilo que o Senhor faz na nossa vida, independente da cura, independente do milagre, independente, Senhor, nós reconhecemos que o Senhor é Deus. E proclamamos pela nossa adoração, porque o Senhor é Deus. Não é porque o Senhor faz alguma coisa em nosso favor, não. É porque o Senhor é Deus. E como criaturas que nós somos, mas filhos de Deus pelo batismo, essa filiação divina, nós agora nos manifestamos como os filhos de Deus, chamados a Te adorar, chamados a Te glorificar, chamados a Te bendizer. E é isso que nós fazemos nessa hora, Senhor, com o nosso coração, na situação que nós estamos, com a dor que nós sentimos, com a enfermidade que nós trazemos no nosso corpo, com os problemas familiares que nós temos, com as pessoas que nós quereríamos que estivesse aqui, e com as pessoas que nós oramos para que sejam curadas, mas nessa hora nós nos rendemos em adoração, nós nos rendemos em louvor, em gratidão, nós nos rendemos em ação de graças. Nós nos rendemos em reconhecimento, nós nos dobramos diante do Senhor, nós nos rendemos e nos prostramos o nosso coração em rendição, em reconhecimento de que Tu és o único Deus, e só ao Senhor nós temos que adorar, e só ao Senhor nós temos que servir, e só ao Senhor nós temos que amar com plenitude de amor e de rendição, um amor de adoração, um amor que ultrapassa o amor humano. E é isso que nós fazemos nessa hora. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te glorificamos, nós reconhecemos a Sua presença, nós sentimos a Sua presença. Se você ainda está de olhos abertos, eu quero convidar você a fechar os seus olhos nessa hora e se entregar nessa oração, porque é pela adoração agora que o Senhor vai realizar todas essas obras que Ele quer fazer em nós, toda a cura física, toda a cura espiritual. É pela nossa adoração nessa hora que o Senhor vai curar a enfermidade que diante dos homens hoje é impossível. É pela nossa adoração que o Senhor vai curar-nos espiritualmente de tudo aquilo que ainda estava em nós e que precisava da cura do Senhor. É pela nossa adoração. Por isso eu quero te convidar, meu amado irmão, minha amada irmã, você que está aqui, mas você que nos acompanha pelo sistema Canção Nova de Comunicação, a se erguer em louvor, a se erguer em adoração, a dizer palavras. Você foi feito para isso. Por isso talvez você nem estava acostumado e acostumada a orar dessa maneira, a falar com a sua voz, a erguer os seus braços. Talvez você está vindo na Canção Nova pela primeira vez. Talvez você está sintonizando o sistema Canção Nova pela primeira vez. Mas agora é hora de nós erguermos o nosso braço e cumprirmos aquilo que o Senhor fez em nós. O Senhor nos fez para a adoração, o Senhor nos fez para o louvor, e essa adoração que precisa agora brotar. Como eu dizia, talvez você não esteja acostumado, mas dentro de você já existe esse dom, porque você foi feito por Deus para adorá-lo, para glorificá-lo, para exaltá-lo. Então ergue os seus braços e adore o seu Senhor nessa hora. Glorifique o seu Senhor, deixa brotar de dentro de você esse muito obrigado. Deixa brotar de dentro de você esse reconhecimento. Deixa brotar de dentro de você essas palavras que precisam agora sair, que precisam agora ser expostas a Deus. Esse reconhecimento de um Deus que não te abandonou, de um Deus que permanece fiel, de um Deus que aquela hemorroíza, como o Monsenhor nos dizia, por causa da lei, por causa dos costumes e daquela religiosidade vivida, ela achava que tinha se afastado dela, porque ela era impura. Talvez você hoje, diante do pecado que você cometeu, diante da falta que você cometeu, você se sinta indigno, mas não, o Senhor sempre esteve perto. O Senhor sempre esteve com você, o Senhor sempre esteve do seu lado, e hoje Ele está diante de você para que você o adore, para que você o reconheça, assim como a Virgem Maria. O Poderoso fez em mim maravilhas, e santo é o seu nome. Nós reconhecemos, santo é o seu nome, Senhor, e agora nós adoramos, e agora nós glorificamos, e agora nós exaltamos, e agora nós rendemos graça, e agora nós rendemos louvor, e agora nós cumprimos tudo aquilo para o qual nós fomos criados, e pelo qual nós fomos criados, para adoração. Nós te adoramos, Senhor, nós te glorificamos, nós rendemos a Ti todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. Nós rendemos a Ti, Senhor, esse louvor que liberta, esse louvor que cura, esse louvor que restaura, esse louvor que renova, esse louvor que transforma, que edifica, que reinflama, esse louvor e essa adoração que cura, esse louvor e essa adoração que chega até o céu. E agora os anjos estão adorando e louvando a Deus conosco, porque nós nos unimos ao céu. Nós nos unimos ao céu nessa hora, em louvor, em gratidão, em adoração. Nós nos unimos agora ao céu, rendendo a Ele, a Deus, a adoração. Os santos adoram conosco, a Virgem Maria adora conosco agora, nesse momento que nós queremos glorificar, bendizer, exaltar, adorar o nome do Senhor. Nós queremos render a Ele todo o culto de adoração nessa hora. E se já te faltam as palavras, vai deixando brotar dos seus lábios a adoração do céu, a adoração que os anjos rendem a Deus, as palavras, os gemidos inexprimíveis. Nós agora rendemos a Deus. Iria na lavaria, na lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria, lavaria. Aumente o volume da sua voz. Os anjos estão orando e adorando conosco aqui nesse lugar. Se o Senhor abrir a nossa visão espiritual nessa hora, nós veremos uma multidão de anjos que adoram conosco. Os profetas, os patriarcas, as virgens, os mártires, os confessores adoram aqueles que da nossa família estão diante do Senhor, já lá no céu, estão adorando conosco, porque o céu está aqui nesse lugar. E é para adorar que nós fomos criados, curados para adorar, e adoramos para também sermos curados nessa hora. Se lance nesse canto de adoração, se lance nesse canto de louvor, se lance nesse canto de gratidão, de exultação, de exaltação do nome daquele que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Essa adoração está aumentando a nossa fé. Nós estamos crescendo em fé nesta hora, para que a nossa fé experimente os milagres, para que a nossa fé experimente a cura, para que pela nossa fé nós experimentemos o milagre, para que pela nossa fé nós experimentemos a cura. Então vá orando, não se canse. O Senhor está edificando a nossa fé. A imagem, continue orando, a imagem que me vem é de um coração que estava encapado, envolto por um plástico. Isso estava gerando insensibilidade, e isso estava bloqueando a ação da fé. E esse plástico é arrancado nessa hora. O Senhor arranca, e o Senhor desperta, o Senhor está nos despertando na fé nessa hora. Ore para que a sua fé cresça. Ore mais forte, com mais intensidade, com mais vontade, com mais entrega. A direção de Deus nesse acampamento é essa: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. A palavra do Deuteronômio que Jesus usa para proclamar essa de Lucas, ele diz: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força e com toda a tua alma. Então coloque vontade nessa oração, coloque disposição, coloque ousadia. Seus olhos, você que está aqui, você que está em casa, é hora de nós experimentarmos os frutos da nossa adoração. É hora de experimentarmos o poder de Jesus que nos alcança por essa adoração. Experimenta no seu corpo agora. Experimenta no seu coração agora. Experimenta nos seus sentidos a força dessa adoração. Nós estamos diante do Deus que ressuscita os mortos. Nós estamos diante do Deus que levanta um paralítico. Nós estamos diante do Deus que cura o cego. Nós estamos diante do Deus, único Deus, que cura todo tipo de surdez. Nós estamos diante do Deus que expulsa os demônios, que liberta os cativos. Nós estamos diante do Deus que perdoa os pecados. Nós estamos diante do Deus que chama e que vocaciona. Nós estamos diante do Deus que cura a febre. Nós estamos diante do Deus que não desiste de nós e de nos amar. Ele nos ama nessa hora. Sinta o amor de Deus que agora vai invadindo o seu coração. Sinta o amor de Deus que agora vai tomando posse de você. E junto com esse amor, junto com essa presença, o Senhor quer nos curar fisicamente. Assim como Ele curou aquela mulher do fluxo de sangue. Senhor, tenha liberdade de curar agora o seu povo que está aqui. Tenha liberdade de curar todo tipo de enfermidade nessa hora. Caminha aqui no nosso meio, porque nós cremos que o Senhor está aqui. Mas também cura aqueles que estão em casa, que nos acompanham de casa pela rádio, pela rede Canção Nova de rádio, pela TV Canção Nova, pela internet. Senhor, eu creio que hoje o Senhor pode curar a doença que tem atingido a tantas pessoas, que é o câncer. Senhor, existem pessoas aqui no nosso meio com câncer, e eu estou pedindo nessa hora que o Senhor venha curar esses meus irmãos e essas minhas irmãs que trazem no seu corpo qualquer célula e qualquer tumor, qualquer nódulo maligno no seu corpo. Eu estou pedindo agora, Senhor, que o Senhor cure aqueles que estão com câncer. Essa doença que ainda a medicina não descobriu a cura completa, mas que o Senhor, que é o médico dos médicos, pode nessa hora curar, se o Senhor quiser. Assim como o Senhor fez na ressurreição daquela menina, o Senhor não quer fazer alarde, o Senhor não quer fazer espetáculo no meio de nós. O Senhor quer curar dessa maneira suave. Então cura aqueles irmãos e irmãs que trazem no seu corpo qualquer sinal dessa doença maligna. Eu estou pedindo nessa hora, Senhor Jesus, como teu servo, como teu ministro, como teu sacerdote, eu estou pedindo nessa hora que uma grande unção seja derramada de cura nesse momento sobre o seu povo. Assim como eu disse do câncer, que o Senhor cure a fibromialgia, que também é uma doença que hoje não tem a cura, essas dores curou lupus. Nessa hora, eu estou, Senhor, apresentando as doenças que ainda não têm cura. Tem tratamento, mas cura não tem, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que pode curar nessa hora. Eu estou pedindo, Jesus, que o Senhor realize essa linda obra de cura no nosso meio. Eu estou pedindo que o Senhor cure as doenças degenerativas, como o Alzheimer, o Parkinson, porque isso é impossível. E o impossível só o Senhor pode fazer. E eu estou pedindo que nessa hora, pela nossa adoração, aqueles que são portadores e que trazem no seu corpo essas enfermidades, sejam curados nessa hora, sejam sarados, que o Senhor traga a cura completa nessa hora, Jesus. Vem agindo poderosamente no meio do seu povo, venha curando com o seu poder, Jesus, com a sua presença. Pela nossa adoração, nós adoramos também para sermos curados. Vem agindo, venha caminhando. E aí, Jesus, o Senhor pode agir com, no cérebro, todo problema neural, todo problema de distúrbio, todo problema, Senhor Jesus, de AVC, que já se manifestou e deixou sequelas, todo problema de coágulo no cérebro, que o Senhor possa ir curando nessa hora todas as enfermidades, toda disfunção cerebral. Eu estou pedindo que o Senhor cure nessa hora toda doença da visão, que o Senhor cure a vista daqueles que estão com problema na visão. Cure assim, Jesus, dessa maneira tranquila, mas que os meus irmãos já vão sentindo no seu corpo a liberação da sua cura. Cura todo problema de visão, assim como curaste no extremo o cego Bartimeu. Se existe algum cego no nosso meio, se existe em casa alguém que já chegou nesse nível de perda de visão, que o Senhor possa alcançar nessa hora e curar, porque nós cremos que o Senhor é um Deus poderoso, um Deus que cura, um Deus que liberta. Senhor, cura os problemas da audição. Se existem pessoas que já perderam totalmente a audição, se existem pessoas com problemas graves no tímpano, eu estou pedindo agora, cure, Jesus. Cura com teu poder o nervo óptico, o auricular. Eu estou pedindo nessa hora, toca, libera da tua graça nesse momento, do teu poder. E aí, Jesus, cura os órgãos, cura a garganta, a língua. Essa pessoa com câncer na língua, cura agora, Jesus, com o teu poder. Arranca esse caroço da garganta dessa pessoa, essa dor, esse problema nas amígdalas. Vem curar nessa hora, limpa a garganta dessa pessoa. Eu estou pedindo a cura do esôfago, do estômago, dos intestinos, todo problema no aparelho digestivo. Venha curar agora com teu poder toda má formação. Eu estou pedindo, cura os rins, toda insuficiência renal. Cura essa pessoa que já está sendo submetida, Senhor, à hemodiálise, para que ela não necessite mais, que a cura seja tão completa que nem a dieta do sal essa pessoa precise mais fazer. Cura o aparelho respiratório, cura os pulmões, os brônquios, cura de toda enfisema pulmonar, bronquite, asma, toda alergia, rinite. Venha curar essas doenças, Senhor. Cura o coração. Eu estou pedindo nessa hora todo problema cardíaco das pessoas que estão aqui e daquelas que me acompanham em casa, e até mesmo ousadamente eu peço, daquelas que por um CD ou por um DVD acompanharão depois essa oração. Mas eu creio que o Senhor é um Deus que cura, porque não há tempo e não há espaço para o Senhor. Cura, Jesus, as mulheres que não podem engravidar dá o dom da maternidade, toca no útero, no ovário, nas trompas. Eu estou pedindo a cura completa de todo o corpo. Cura, Senhor, os homens, o problema da baixa fertilidade. Eu estou pedindo os homens que trazem problemas na próstata, que sejam curados nessa hora. Eu estou pedindo que todo problema no sangue, todo problema nos ossos, todo problema na pele, toda alergia, toda psoríase, que o Senhor possa curar nessa hora. Todo problema de fratura que não se recuperou, todo problema de coluna, eu estou pedindo cura nessa hora. Libera, Senhor, pelo poder da nossa adoração e do nosso reconhecimento de que só o Senhor é Deus. Eu estou pedindo, venha, Senhor, curar. Curar o esporão, curar o rompimento dos ligamentos do joelho, do calcanhar, da mão. Venha realizar, venha curar toda artrite, toda artrose, todo desgaste ósseo. Venha curar a osteoporose. Venha curar, Senhor, a leucemia. Obrigado porque o Senhor cura essa pessoa que trazia a leucemia. São muitos os milagres. E eu só quero nesse momento pedir a você que erga os seus braços. E eu quero proclamar ousadamente a palavra de Jesus sobre a sua vida. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. Pode agradecer nessa hora. Se você quer aplaudir, aplauda o Senhor. Mas eu quero convidar você a erguer os seus braços e agradecer a Deus. Esse aplauso é agradecimento. Se é para Deus, aplauda mais forte. Porque a tua fé te salvou. A tua fé te curou. Mas ergue os seus braços e agradeça ao Senhor nessa hora. Glorifica o Senhor nessa hora. Porque a depressão também foi curada. A síndrome do pânico, o Senhor curou nessa hora, por essa oração. O Senhor curou o transtorno obsessivo compulsivo. O Senhor curou. Então erga os seus braços e pela fé assuma como aquela mulher que sentiu no corpo dela a liberação do poder curador de Jesus. E ela percebeu que não existia mais hemorragia. Então assuma e glorifique. Glorifique como Jairo glorificou a palavra de fé que Jesus falou ao coração dele. E se o diabo quiser tirar de você a sua fé nessa hora, será que eu fui curado? Não, assuma a sua cura nesse momento. Glorifique o Senhor, diga obrigado a Ele, porque Ele realmente te salvou, te curou. Você vai poder se movimentar, os movimentos que você não podia fazer com o braço, com o joelho, com o coração, com a coluna, você vai perceber o Senhor, o vencedor. Ele te curou. Nós te glorificamos, Senhor, nós te adoramos, nós rendemos a Ti toda a glória, toda a adoração, todo o louvor nessa hora, porque só Tu és digno, Jesus. Adorarei aquele que é, que foi e será, Deus da minha vida. Canta, igreja. Deus da minha vida. Exaltarei ao Deus que me ama, a Deus que me ama, amou e amará. Os homens, adorarei. Vamos, homens. Adorarei aquele que é, que foi e será, o Deus da minha vida. As mulheres, meninas. Todos nós cantarei glória, pois nem mereço conhecer-te assim, mas não duvido, és tudo